quando ela me falou: olha, de hoje em diante eu não quero seu amor. Caí na solidão, senti nascer dentro do peito uma paixão. A dor da ingratidão é tão difícil aceitar de qualquer jeito. Aceitar de qualquer jeito.